compras. Não é droga, mas viciante. Estou sem você, tudo parece se perder. Quando estou sem você, não dá pra ficar sem você. Ela diz que não gosta do jeito que me visto, mas ama correr perigo comigo. É patricinha, salto alto, batom e vestido. Sem querer deixar malandra envolvida. Uma mistura de luxúria, sedução e estilo. Ontem até fumou comigo. Juro que não tô entendendo essa sua mão. Quando tá perto me odeia e quando tá longe me ama. É tão bom te encontrar. Parece não passar. Suas loucuras, minhas lombras. Não é droga, mas viciar. Estou sem você, tudo parece se perder. Quando estou sem você, não dá pra ficar sem você. Não. É difícil, parece um precipício, mas não me importo por você, eu corro risco. Você. Eu fico louco com as nossas brigas. Não sei o que acontece, não é droga, mas vicia. Todas essas fitas não tem explicação. Procura aliviar a mente, eita coração. Sem você. O que não tô entendendo essa sua lombra. Quando tá perto me odeia, quando tá longe me ama. E mesmo que brigamos, não quer dizer que acabou. Momentos bons e ruins, e é com você que estou. Quando estou longe de ti, é uma saudade imensa. As coisas que nós fazemos, só nós sabemos, entenda. Quando acordo, não te vejo, sinto vazio no peito. Fazer parte de você, é só isso que desejo. Faz parte de mim, e eu completo você. A vida passa lá fora, aqui dentro a gente nem vê. Não dá pra ficar sem você.